Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo menos um casal. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Oh, aqui doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Como é que é? Banda Kene. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. A gente pode ser tudo, tudo, tudo menos um casal. Dou aqui doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Cabeça erguida.